Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o ON. E o programa de hoje é mais um dedicado a novidades de 2016. Hoje vamos ter apenas e só novidades. E vamos iniciar com uma banda de blues hard rock. Uma banda que nos últimos anos tem tido algum sucesso. Estou a falar-vos dos norte-americanos Rival Sons, que em 2016 lançam o seu quinto álbum, o álbum Hollow Bones. Para vocês, Rival Sons, Pretty Face. If I stay, I don't know that way. about the cash. Pay for the money, no matter what you got stash. Pay for the money, so I've been told. Right about the money, it's the love in your soul. Esta primeira sequência é dedicada ao blues hard rock. E após Rival Sons, ficamos com Joe Bonamassa, Mountain Climbing, música retirada do 12º álbum de originais de Bonamassa, o álbum Blues of Desperation. E terminamos esta primeira sequência com uma novidade, com uma banda que em 2016 lançou o seu primeiro álbum, os Home Before Midnight. Estes norte-americanos lançaram um álbum Just Passing Through e deste álbum ficamos com a música Ain't For The Money. E vamos agora para uma nova sequência e vamos iniciá-la com uma banda do país de Gales, com os Buffalo Summer, que em 2016 lançam o seu segundo álbum, o álbum Second Sun. Para vocês, Buffalo Summer, As High As The Pines. Taking Buffalo Summer, ficamos com os franceses Devil's Dodge e ficamos com a música Gorge the Mute, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Get Over It. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas músicas mais pesadas, com duas bandas que em muitos momentos se aproximam do metal. E para iniciar temos uma banda clássica, uma banda que começou as suas atividades em 1976 e faz parte da New Wave of British Heavy Metal. Estou a falar-vos dos Diamond Head. Esta banda, em 2016, lançou o seu sétimo álbum de originais, o álbum Diamond Head. E para vocês, vamos ficar com a música Our Time Is Now. Para vocês, Diamond Head, Our Time Is Now. Smile at their masters, deforming pride. E após os clássicos Diamond Head, ficamos com uma banda que se estreia nos lançamentos em 2016. Estou a falar-vos dos norte-americanos Eversoul, que em 2016 lançam o álbum Strength in Numbers. E deste álbum ficamos com a música Bracket. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar ao hard rock puro e duro. E para iniciar a sequência temos os Rawhand. Esta banda dos Estados Unidos da América lança o álbum Everything Is Gone. Para vocês, Rawhand, Black Rain. silencio, un séptimo sentido que no siento. No sé qué hace tanta nada en el mismo lugar. Y vas en busca de alguna aventura. Y ese bosque que hoy te tapa el árbol, eso te causa respirar el aire de ciudad. Y quieres libertad. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Raw Hand, ficamos com os espanhóis Five Black Bullets. E ficamos com a música The Teacher, Ready for Pleasure, música retirada do álbum Dirty Boys of the Underground. E terminamos esta sequência com os argentinos Hotel Rush. E ficamos com a música Era de Ciudad. Música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Angeles e Ecstasies. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência de baladas. E para iniciá-la temos Bernie Chiaravalle. Este guitarrista e vocalista pertenceu à banda de Michael McDonald. E em 2016 lança o álbum One Bright Moment. Para vocês, Bernie Chiaravalle, You Said It All. You said it all when you said nothing, and there I stood with my heart in my hand. I should have known I had every warning, but I held on, you were all that I had. You never were one I could count on. You kept me hanging on the end of a string, and when you'd call, I'd come. But it never amounted to após Bernie Schiaravalle, ficamos com Tad Polley, vocalista dos Danger Danger, que aqui nos aparece em carreira a solo, e ficamos com a música Higher, música retirada do terceiro álbum solo do vocalista, o álbum Beyond the Fade. E vamos agora para uma nova sequência, e para iniciá-la temos uma banda portuguesa, os Intuitive, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Reset. Para vocês, Intuitive Gone. E após Intuitive, ficamos com os brasileiros King Bird e ficamos com a música Gonna Rock You, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Got News. E terminamos esta sequência com outra banda brasileira, os Peixes Voadores, e ficamos com a música Rock and Roll Me Salvou, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Lavagem Cerebral. E vamos agora para uma nova sequência. E a próxima sequência é uma sequência de duas bandas que misturam hard rock com aquela fúria punk que conseguimos ouvir em algumas músicas do Skid Row, como Psychotherapy, a cover de Ramones. E para iniciar esta sequência, temos os italianos Katana Bloom, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum de originais, o álbum Football Won't Save Your Children From Drugs. E deste álbum vamos ficar com a música Myself, The Enemy. Para vocês, Katana Bloom, Myself, The Enemy. We'll be right back. após Katana Bloom, ficamos com os norte-americanos Redline Messiah. Esta banda, em 2016, lança o seu primeiro álbum, o álbum Redline Messiah. E deste álbum ficamos com a música Topless Nazi. E vamos agora para uma nova sequência e vamos voltar a um hard rock mais pesado, que em alguns momentos se aproxima do heavy metal. E para iniciar esta sequência temos os italianos Alchemy, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Never Too Late. Para vocês, Alchemy, Get Out. We'll be right back. estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Alchemy, ficamos com os australianos Bad Moon Born e ficamos com a música Carry On, música retirada do EP Chemical Lullabies. E vamos agora para uma nova sequência e para iniciá-la temos o primeiro álbum da banda Jeff Angels Staticland. E o primeiro álbum que esta banda lançou em 2016 é o álbum Jeff Angels Staticland. E deste álbum vamos ficar com a música The Cure or The Curse. Para vocês, Jeff Angels Staticland, The Cure or The Curse. crime. Crazy, maybe lazy, but I can't understand why we run till we die. E após Jeff Angels, Static Land, ficamos com os germânicos Rebel Heart e a música Holy Is My Beer. Esta música é retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Rebel Heart. E vamos agora para uma nova sequência de baladas. E para iniciá-las temos Diane Katz, que em 2016 lança o seu primeiro álbum, o álbum Hidden Treasure. E deste álbum vamos ficar com a música I Know. Para vocês, Diane Katz, I Know. Thank you. My pain is killing you. This is much too late to live for this rage. Love turns into hate. No need for promises. Promises you make. It's hearts about to break. More than you can take. E após The and Cats, ficamos com a sueca Erika e a música Hearts Gone Bad. Música retirada do sétimo álbum, a solo da vocalista, o álbum Deaf, Dumb and Blind. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar em tons melódicos. Já não vamos ter baladas, mas vamos ter três músicas de hard rock melódico. Para iniciar a sequência, temos os canadianos First Signal. Esta banda conta com o vocalista dos Aram Skaram, Harry S. E em 2016 lançam o seu segundo álbum, o álbum One Step Over the Line. Para vocês, First Signal, She's Getting Away. Follow the após First Signal, ficamos com Punky Meadows, Homewrecker. Esta música é retirada do álbum Fallen Angel, o primeiro álbum a solo de Punky Meadows, guitarrista dos clássicos Angel. E terminamos esta sequência dedicada ao hard rock melódico com os britânicos Vega. E ficamos com a música Generation Now. Esta música é retirada do quarto álbum da banda, o álbum Who We Are. E vamos agora para uma sequência de covers. E vamos iniciá-la com uma cover clássica de Elvis Presley, aqui interpretada por Jimmy Barnes. Jimmy Barnes já tem uma longa carreira. Já vai no seu 16º álbum, o álbum Soul Searching. E tal como os AC/DC, também Jimmy Barnes nasceu na Escócia e foi muito jovem para a Austrália. Para vocês, Jimmy Barnes, Suspicious Minds. yourself into anything you think that you could ever be. Be free with your temper, be free, be free. Surrender your ego, be free to yourself. E nesta penúltima sequência do nosso Riff Service dedicada a covers, após Jimmy Barnes, ficamos com John, You're the Voice, música original do australiano John Farnham. Esta música é retirada do álbum Heavy Rock Radio. E terminamos esta sequência com os espanhóis Lords of Black, que em 2016 lançam o seu segundo álbum, o álbum 2. E deste álbum ficamos com a música Innuendo, um original dos Queen. E esta banda, os Lords of Black, ganhou alguma exposição após Ritchie Blackmore ter anunciado que Ronnie Romero, o vocalista da banda, ia ser o vocalista na sua turnê de regresso ao hard rock. E vamos agora para a última sequência. E para iniciá-la, temos o vocalista dos Silent Rage, Jesse Damon. Jesse Damon, em 2016, lança o seu sexto álbum a solo, o álbum Southern Highway. E deste álbum vamos ficar com a música homónima. Para vocês, Jesse Damon, Southern Highway. E é com Whitford and St. Holmes que terminamos o nosso Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Jesse Damon, Southern Highway, e terminamos com Whitford and St. Holmes e a música Hell is on Fire. Esta música é retirada do segundo álbum da dupla, o álbum Reunion. E o primeiro álbum que eles lançaram foi nos idos anos 80. E é com Whitford and St. Holmes que terminamos o Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. Rock on! That was just my style. So they say, she'll take a rich man and make him a slave. Yeah. Sure leaves a scar.